Azul 270, zero autorizado, decolagem pista no zero, vento 150 graus, 13 nós. Teve decolagem, Salvador, o Estango Lima, passando marcador externo, já viu algum campo? Copa da Mística, Estango Lima, aguardando a aproximação, aguardando a autorização C ou... Acompanhado, aguardando a autorização, tanto... Whisky Tango Lima, tenta pássaros, o sinal pistão 0, vento 150 graus, 12 nós, autorizado pouso. Abaixo entra a volta, autorizado pouso, Tango Lima. Autorizado pouso, pistão 0, do Patango Whisky Tango Lima. Tango Lima. Azul 2770, decolado de Salvador 08, controle 120, décima 8. Controle 2082. Azul 2777. Controle Salvador, Azul 2770, na saída Coral, passando 1910, sobe 180. Azul 2770, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 1806, saída Coral. Sobe 180, saída Coral, Azul 2770. Não, 3896, desce para 2000 pés, o ajuste no 018, autorizado a sinal LSF, e reportabilizado. Não, 3896, informa que o glide está em inoperância. Possibilidade do Azul 2794 para Barreiras? O 2065 no ponto de espera pronto. Gente, Gol 2065, visual com Embraer na curtíssima, pista no zero. Permitiu. A linha mantém após a passagem do tráfego, após a passagem do ECO 110, o sinal pista no zero, a linha mantém, cabeceira no zero, Gol 2065. A linha mantém no zero, Gol 2065. A UNO? Alterne 133, decimal 25. Receba 25, 1332. Funcionar 6311. Azul 2714, autorizado direto Barreiras. 2714, Barreiras, direto. Tango Whisky, Tango Lima, seu solo 09, livre à direita, chama o solo 12, 1, décima 1. 1, décima 1. Devido à técnica da trip anteriormente, o controle solicitou uma espera de 2 minutos. Mantenha a posição, aguarde as instruções. Beleza. Gente, qual é a autorização Recife? Autorizado, Recife 370, via rota do plano de voo. Está no zero, primeira curva à esquerda, subida Fuca, transição, parou. Aciona 5407 no transponder, controle 120, decimal 8. 3370 Recife, conforme a rota do plano, saída é Apucaru, 5407-208, com 630. Corretora 630, portão 62, chame pronto, desbeque saneamento. Quem chamará? Hugo Lima, confirme quatro. Sete táxi. Via Alfa, aguarde a gente da Juliette. Que só não, vou 63 já. Gol 1094. Qualquer dance by direct stop, contact my arrival, contact level 050. Informa que está recebendo o sinal do glide low. Braço, reporte estabilizado, então a 3896. Certo. Corre, Alfa, Talibã, está no ponto de espera da 1-0, pronto. Alfa Romeo, Alfa, Charlie Mike ali, mantém capoeira 1-0. Batata, Alfa, Charlie Mike ali, mantém capoeira 1-0. Está 3896, está precisando em LF. Está 3896, chame a torre 118, decimal 95. 3896. Zona 6, controle 120, decimal 8. 1208, gol 2065. R 12545. Chame naquele. 60 via saída da EL. Sim, sobe 360 via da EL, voo 206. 3896, altímetro 10 no 8, corpo de aproximação, aguardando autorização de pouso. Sim, está 3896 aguardando. Solo Papa Alfa Charlie Mike, decolado de Salvador aos 17, controle 120, décima 8. 208, boa. Azul 4207, acione identificação, autorizada a chegar da BOF, desça para 4 mil pés, o ajuste no 018. Tango Escrango Lima, autorizado ingresso pistão 735 até a ADEI. Reporte pistão 735 livre, Tata Tango Whisky, Tango Lima. Imagem, suba para nível de voo 150, saída Conde. 150 na Conde, Alfa Charlie Mike. O local com TGN 10 em coordenação com a torre 1895 a 1.500 pés. Decolagem da 10 com curva esquerda. Aciona 0131 na transição do controle 208. Está correto? Táxi autorizado até o ponto de espera da hotel. Chame quando no ponto de espera. Torre, eu vou 630. Confirmando? Vou estar no ponto de espera. Vou no 630. Vou no 630. Alinha e mantém. Capiteiro no 0. Alinha e mantém no 0. Então 3896. Seu solo aos 19, direita, solo 121, décima 1. 121, 1, 3, 8, 9, 6, 6. Apenas confirmando o TAM 3896, chove nesse setor da pista? Afirma, agora iniciou uma chuva. Obrigado pela informação, solo 121, décima 1. Certo, obrigado. 121, da Eulia da Morte, vai de cópia. Mike, confere. Da Eulia da Morte, eu vou 121 agora. Solo, Salvador, 3296, entrou na fixa. 3896, táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Zero, estou recordando a sua saída com controle de Salvador. Aguarda. Volumia 30, autorizada a decolagem, pista no 0, atenta a chuva agora sobre a pista, o vento 150 graus, 13 nós, altímetro no 0, no 8. Peso, marcha vai iniciar a corrida. Alô, Bravo Oscar. Bom dia. Formação Oscar, guarda de copa. 125, décima 1. 1251, 206. Rodo 630, decolar de Salvador, aos 22, é, forte vento e través, confirmando? É, positivo, meu ventinho. Grato, controle 120, décima 8. 208. Gol 621, na escuta pra foto. Gol 630, na Pucaru, cruza 2000. Gol 630, contato radar na decolagem de saída Puca, sub montanha 370. 370. Onde o Aracaju? Objetivo, manter a partida saída, usando Puca, gol 630. Positivo. Confirmo, Puga, transição Aru. Obrigado. Da presente, vou na proa através de Paripe, descendo para 3.500 pés, ajuste no 018. Papa Romeu, Charlie, Charlie Romeu, copiou o controle? Como visão nos mínimos, com chuva leve sobre o setor, autorizado da presente proa de Paripe, descendo para 3.500 pés, ajustado em 1.018. Plano modificado, zona 324, da presente voa na proa de Amã, para interceptar a chegada Amã, desça e mantenha 3 mil pés, ajuste na 08. Vamos fazer o movimento na proa de Amã. Proa de 2770, por aqui. Prossiga. Dia na proa 207, de informação. Gente, por quantas milhas, confirma? Mais curto? Por 15 milhas. Na proa 200 por 15 milhas. 200 por 15 milhas. Cruzamento da pista 1028, autorizado cruzamento posterior Delta Alfa, reporte da Juliette, Olimpo 01. Afirmo. Operando com teto de 1.500 pés e visibilidade de 5.000. Meia dois anos, pronto, quase. Salve Romeu, para interceptar o localizador, curva direita para o 135. 135. Azul 2770, controle. 2770. Serviço radar encerrado, minuto para o limite do terminal. Chama agora Ilhéus na sequência 1201. Ilhéus 1201, Ilhéus 770, Arthur. Preda, Mótiva. 5497, transponda em controle 208. Jovem 21, autorizado. 4 Avenida Vila Mótica, meio posto alto do Santo Gol 3, 60 a nível autorizado, 4-7 pode ser de bola, começa com o programa 2018, 6-21-29. 4-9, chama para chegar em funcionamento no 6-21. Torre Limpo 01 autorizado Juliette, Índia, até o ponto de espera da 1-0, Torre 1895, ajustado 1-0, 1-8, bom voo. Power now on the 75. Valentina na 5, 1-0 na 4, thank you much. Só confirmando que o cara é 178 a proa, né? Objetivo, 1-3-5. Desculpa, 1-3-5. Azul 4207, desça para 2006, autorizado LS, reporta localizador, ajuste permanecendo 0-8. 2-3, passará no ILS com 1-0-8. Voo no 630, centro Recife, 126, decimal 85, alterna 12545. Autorizado descida para 3 mil pés, senhor. Ajustado no 0-8. 3 mil pés no 0-8. Dropping sights, clear to land runway 10, wind 150 degrees, 11 knots, go 1094. Runway 10, go 1094. Chief, 12685, alterna em 12545. Reduza para aproximação, chama a torre 18.95. Mais 18.95. Salvador, azul 4207. Azul 4207, altímetro 1-0-8, número 2 na aproximação, continua a aproximação aguardando autorização de pouso. Negativo chuva sobre o campo, porém informações nas vizinhanças do aeródromo 4207. Reporte quando visual com a pista. Qual será a visual com a pista? Azul 4207. 6140, 2 Salvador. Está na posição 2 aqui, se eu não tiver contato com o solo, não está contato. O 6140, ele faça um teste novamente em 121, décimo 1, por gentileza. Agora alto e claro, pronto, 4. Autorizado Salvador Maceió, nível 350, via rota do plano de voo, pistão 0, primeira curva esquerda, subida Puca, transição Aru, 5433, transponder, controle 120, decimal 8. 120, Maceió, rota de zona 317, então 0, Curitiba, Pucaru, 433, correto, chama pronto, 6140. Foi no 648, novembro confere agora de cota, Fuca, transição Aru. Nada, nota é Fuca Aru. Foi 1094, táxi autorizado até o portão 10 via Alfa e Juliette. Alfa e Juliette padrão 10, vou 10 na zona. Olympus 01, informo operação nos mínimos visuais. A aeronave da Azul avistou aí a 4 milhas da cabeceira, a 1000 pés. A tendência é em pouco tempo para este instrumento. Só apenas confirmando se a aeronave, o comandante é habilitado para voo IFR. Gente, mantém a posição agora das instruções, Olimpo 01. Tenho 050. 7050, solicita e o pessoal terminado da 10. Está na chegada da minha autorização do controle. Sim. O Salvador do Almeida, Meia 5, desça para 2010. Autorizado ele é 7 RIV, está no 0, reporta quando estabilizar. Direito, autorizado 65, céu. Tráfego da companhia parqueando no portão 1-0 após o mesmo autorizado. Centro 201, no seu solo aos 35, liberou, chamou solo 121, decimal 1. Gente, 219, obrigado. Azul 4307, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. E a Alfa vai chamar antes da Juliette. Papa Romeo Mike, Serra Golf, bom dia, Siena 20, ligação para detectar a chegada móvel na proa de Amã, reporta para descer. Portão 03, azul 4207. Next gate 03, obrigado. Gente, eu ligo 01 ao estacionar a frequência livre no corte. Rota 561 para sequenciamento, mantenha presente velocidade até mais próxima, ainda certo? Beleza? Afirmativo, meu, será? Redução 2309. 2309, para 3198. Zona 561, desça para o 1700 pés. Estou na posição 11, alta Charlie Mike. Estou na alta Charlie Mike, serviço radar encerrado no início da terminal, chamador Aracaju em 1:00.3. Aguarde cópia, o Oscar apagou o ferro, agora leva pra ele. Da Romeo Charlie, Charlie Romeo, tráfego 2:03, rumo nordeste, cruzando 2000 pés para 1700 pés, Boeing 737. Certo, Charlie Romeo. 3 livre, Lance, reporta no ótimo. Certo, eu passo na localização. Zero limite para o localizador. Olha, se para o limite autorizado na primeira navegação na produção, Vitor 368 para o RNAVE. São 3198, copiou o controle. Positivo, Pro 10, Pro 10, Romeu Charlie, Charlie Romeu, autorizado Elias, X-RIP, está no zero, reporta quando estabilizado. Reporta na Charlie, Charlie Romeu. 3198, redução para 2009. 2009, para 3105. 3198, desça para 3000 pés, ajuste no 098. Para quem? SAM 3198, autorizado descida para 3000 pés, o ajuste 1098. Ah, 3000, tá 3198. Aliás, Mel. Tira 561 na torre 18.95. Sim. Igual, Mel. Olo 561, o altímetro no 098, sem chuva sobre o campo. Porém, restrição de visibilidade aí. Última aeronave reportou a 4 milhas da cabeceira, altitude aproximadamente 1000 pés. Reposto quando visou alguma pista, gol no 561. Sim, será? O número 21 não mantém o ponto de espera, já temos um tráfego da companhia passando o marcador externo. Desculpa, estava arrumando o Charlie, Charlie Romeu, você está recebendo a glide? Confirme. Afirmativo. Zero autorizado, rota do plano, decola no zero esquerda para o Caracaju, transponente 437, controle nova do 1208, plano 648. Correto, no 614, confirmando a saída Puka, transição Aru, passa a posição Jango. Tá certo. Nós estamos negação aberta, posição 1, só no 648. Ok, autorizado, posição 1, chama o táxi, só no 648. Ok. No 648, autorizado, chama o táxi. Autorizado, vai chamar o táxi, só no 648. O Ocean M140, ciente. É, portão 2, aguarde número 2 no setor. Tráfego da Gol à direita, vai iniciar o chegando. Aguarde. 2-0-9. 3-0-9-8. Arizona 5 milhas, mantendo no 1700 pés, com 1209 de Glance Speed e um Bravo Echo 58. 3198. Apagou, pronto, copy. Confirme já voado nível rota em condições visuais anteriormente. Salvador, Serra Novembro, Yankee, Tango. Nível 080, correto. Pista 97, curva direita, arbor, transição elefa. 5125 no transponder, controle 120, decimal 8. O descido é com a dona ideal para o nível 050. Somos 44, direita 121, decimal 1. Direita 21, 561, obrigado. Quatro a bordo, acionamento 2895, 1018, é um ajuste, bom voo. Alô, muito bom dia, o 561 Leitona. Leitona 561, táxi lento e alfa, guardando a liberação do setor, portão 4. Olha, táxi lento, aguardando para o 4 na 51. Volta para a Golf e reporte para o táxi. Estabilizado, Charlie Romeo. Localizador. Torre 18.95. 18.95. Romeu. Romeu, Charlie, Romeu, altímetro no 018, gosto na aproximação. Reporte quando visual com a pista. Passará. O Gol no 621. Decolado de Salvador, 4000, controle 120, décima 8. 08, não trabalha, beleza. Romeu, Charlie, Charlie Romeu, negativo, chuva sobre o campo, a última aeronave reportou altitude de 1000 pés, aproximadamente a 4 milhas da cabeceira, reporte no visual. Afirmativo, já no visual, Charlie, Charlie Romeu, passando 1000 pés. Na decolagem, segue o DL, Leda, transição Monte, vaporizado, subida para o 360, voando Leda. Primativo, senhora, livre ascensão, 360, Leda na presente, 62. Charlie Romeu. Passa Romeu, Charlie, Charlie Romeu. Cuidado, pulso, pista no zero. É, muito obrigado. Salvador, dono 648 para o táxi, 99 a bordo, todos os dias 2 horas e 10, até na Caracaju. Taxa direito via Índia, ponto de espera 1895, estado 1018, bom voo. Taxa via Índia, 018, 895 a bordo, obrigado. Baixa na 6140 solo. Prossiga. Ok, coordena o tipo solo à sua esquerda, portão 4, parqueando um Mangue da Gol, após autorizado para o inspecionamento, no 2. Após o Mangue da Gol autorizado no 2, né, 140. Com Salvador, bom dia, 3191. 3191, prossiga. Poderia me adiantar com a vila de Daniel? Dael Leda, após direto Irume. Serra Vitor 366, tá? 3198. Bravo, papá. 295. O Ita Lima tem capitão no zero? Eu mantei capitão no zero, agora não vem pra trás. Ok, prossiga. É o Vitor, bravo, papá, na posição 1 Lima, do Pátio 3. Para reboque da posição 06 do Pátio 1. Gente, Vitor Bravo Papá, autorizado o pushback do reboque, chame para ingressar no pátio principal. Sim, autorizado o reboque, chamará para ingressar no pátio principal. Eu Vitor Bravo, Bravo Papá, mas eu deixo 49 direito, 121, décima 1. Charlie, Charlie Romeu, confirme o pátio? Vai pra B, fica passando, né? Antônio Gates, chame antes da Taxi Lima. Alfa Juliette contornando o Gates, para a Lima. São 3198, atualizando as informações meteorológicas, chuva agora leve sobre o campo. As aeronaves estão avistando aí aproximadamente a 4 milhas e meia para a cabeceira, a altitude de 1.000 a 1.200 pés. Reporte visual com a pista do TAN 3198. Formação à direita da aproximação. Vai reportar visual TAN 3198. Esquerda, evitar formações, dando 648. Sono 648 decolado ao 51, confirme? A comandante esquerda, evitar uma formação bem na nossa frente. Gente, segundo 648. Transfere controle 120, décima 8, presente. 308, bom. O Salvador, segundo 648, decolou, amassando a proa 075, evitar formações. Sono 648, contato radar na decolagem de saída PUC, suba para o 350. Sobe 350, agora o 648. É, solicita uma fuga, subindo a formações. Autorizado. Autorizado PUC, agora o 648. Sono 621, centro Recife, 125, decimal 1, 33, decimal 25. 251, 33, decimal, trabalho 625. Tornou Max Ergol, se livre das restrições, desça para 3 mil pés, o ajuste 10-18. Charlie Romeo, Lima, Mike Quebec, chama a torre na Quebec. Lima, Quebec. Poxa, na minha ONU 40, na própria. Ah, temos 109 a bordo, duas. A 640 táxi à direita via Índia, no bom espera manter a posição, chama a torre 198 nesse 195, ajustado no 098, bom voo. 17? Deixa mais de 40 minutos. Paulo 3198. 3198, táxi Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, Juliette, pessoal. Senhor Salvador, Gano 648? Bravo, Oscar, tá top. Salvador, Serra Novembro, Yankee, Salvador, Serra Novembro, Índia, Uniforme, nível 200. Autorizado, decolagem da 197 com curva direita, Arbor, transição Elefa. Após Elefa, segue via rota do plano de voo, 5146, no transponder e controle 208. Causa no 59. Romeu Escobarava confirmando após Elefa via roda do plano de voo conforme modificações previstas. Autorizado, Mike Oscar 363, Gano 648. Que nível? Conseguiu o nível 270, Gano 648? Eu me mantenho 270. Autorizado, nível final 270, Gano 648. Posição 2. 7, táxi até a ADI, reporte pista livre. Papa Golf, Torre Salvador. Posso Papa Golf, Pátio 5, reporte no ponto espera, taxi Papá. Tango Juliette, Tango Zulu, a ser identificação. Tango Juliette, Tango Zulu, para interceptar a chegada Mari, autorizado voar na proa de Duna, descendo para 3 mil pés, quando ligar. Passamos de leste, estamos em loop, gentileza, com o código 0135. 0 piada, tá bom. Temos 0135. Foi a 48, centro Recife, 126, decimal 85, alterne 125, decimal 45. 2685, 2545, 0648. 1-2 Salvador, Chanel 6140, na Puca, passando 2-0. Delma 40, contato radar, saída PUCA, nível 350. PUCA 350, Ocean Air 6140. Ah, é a posição 63. Antena estudo. Tipo de equipamento. E ingresso pátio 4, pista livre, vamos testar a frequência livre na DI. Guardião 05, Torre Salvador. Guardião 05, confirma o tipo da missão e afasta quantas milhas? Pós condução para decolagem, Guardião 05, altímetro 10 no 8, vento no 50 graus, 11 nós. Operação agora instrumento, 1500 pés com 5000 de visibilidade sem chuva sobre o campo. Guardião 05, o vento no 50 graus, 150 graus, 1-1 nós, decola do Pátio do Greco por conta e risco do comandante com proa nordeste. Oscar, Papa Golf, táxi via pista no 7, reporte sobre a cabeceira no 7, pronto. Guardião 05, visual para helicóptero, mantenha pro nordeste, sobrevoando a estrada do Cuco, nesta frequência, decolada aos 59 de Salvador. Nesta frequência, condições visuais na estrada do Cuco. Que é um lugar de operante. Bono 094, Fortaleza, autorizada nível 370, pista 10, primeira curva esquerda, subida Momo, transição Fruti. Intercepta Upper Zulu 19, segue conforme o plano de voo. Pista, corrijo, o transponder 5462, controle 120.8. Correto, portão 10, chama pronto no 094. Isso é o melhor, porém temos uma formação à nossa frente, eu acho que vai complicar nessa prova. Bem, então você deseja permanecer na pista da saída? Pode ser Mike Oscar 363, vai dar certo. Sim, Mike Oscar 363, chamando o centro Recife. Em 126.85, alternando em 125.45. 126.45, 125.45, ascendendo ao 350, Bruno Mike Oscar 363, ou Chanel 6140. Serra Golf, torre 18.95. Para a torre 18.95, grato. Golf, o vento no 50 graus, 14 nós, autorizado, decolagem, pista no 7. Fuso 91, pronto cópia? Pronto. Galeão nível 340, autorizado via rota do plano de voo, pistão na 0, primeira curva direita, Gael, Leda, após direto Irume. 5466, transponder, controle 120.8. Rápida, à esquerda, mesmo, máximo 5 milhas. É pra 3 mil de dono. Ok, tamo junto. Já vai com a 17, mas prossegue pra 10 mesmo. Gente, é ponto de visual. o Mercedes Golf, estamos operando visuais nos mínimos, 1500 pés de teto, 5 mil de visibilidade. Sente, está 2 milhas de teto, negativo visual ainda. Condições visuais, dentro do possível que a meteorologia permitir, acender aqui no corredor forte a 1 mil pés. Informa o vento, 1,55 graus com 1,2 nós, hoje destino 0,08, KZV estabilizado, ascensão 1 para 1 mil pés. 1,0, 1,8, autorizado, ascensão até 1 mil pés, corredor forte. Quem vai controlar? O cara papagou, decolou. Tem que sair da árvore. Papa Tango, acho que Papa Golf, por gentileza, logo o código 5125. 5125. Eu? Agarra, bata. Gente. Bravo Oscar, ingressa via pista no 7, autorizado ingresso pista no 7, e libera na Taxiway Oscar para o pátio 4. Temos aeronave para pouso no 7. E sua decolagem não poderá ocorrer agora devido a um Charlie 402 que também decolou no perfil da saída Arbor. Gente, a auxilia fica um pouco mais perto da cabeceira ou quem cuida o tempo da sua decolagem? Apenas agilize o táxi, o meu Bravo Oscar, devido ao tráfego em aproximação para a pista 17. Visual mil pés, o Mike Serra Golf. Gente, o Mike Serra Golf, plano cancelado 05. Base pela direita da 17, comando agora à esquerda. Base pela direita da 17 e a porta na final da 17, o Mike Serra Golf para pouso. Já está agilizando. Tá duas, três milhas na cabeceira. O meu Bravo Oscar realiza 180 no pátio e aguarda no ponto de esperada da Taxiway Oscar. Colônia, equipe do solo, chame táxi. 1-0 na UPAI. Controle, Papa Gol. Siga. Na prova de Elefa, mantenho 3 mil pés? Efetivo, livre ascensão 020. Região 05, informe tempo estimado de sobrevoo. Lenda para o meu Max e a Golf, visual com Cirrus, autorizado pouso, pista no 7, o vento no 5, 0 graus, 1-4 nós. Autorizado. A estrada do coco para Salvador. Segundo visual com o local de pouso, região 05.